Uau! Nem acredito que me chamaram pra gravar o cast de novo. Caralho, Alves, que chiadeira é essa aí na sua voz, cara? O que você arrumou, pô? Engoli muito sêmen e estraguei minhas caixas de voz. Tá bom, foda-se. Mas é que a gente não chamou pra falar, não, cara. É que tá um calor do caralho, a gente quer usar esse ventilador que tem no seu rabo aí. Vira pra cá e liga isso, pelo amor de Deus. Eita buceta, sô. Pera aí. Pronto. Caralho, mas você tá fazendo muito barulho, pô. O que você arrumou aí? Foi muito sêmen aí também. Eita porra, sô. Ato primeiro. Alegro. Cheguei! Estou no paraíso! Eu sou o Rafael Salimena e esse é o Mimimi. Estamos aqui com o Rafael Saldanha. Eu já falei pra minha mulher, qualquer dinheiro que eu ganhar na Mega Sena que não for gasto com um whisky puta é desperdício. Já acabou a balda, então. Então esse é a balda. Beleza. Foi isso. Estamos aqui também com o Diogo Brito. E eu gastarei 200 milhões pra... Tecnologia, Daniel Martins. E como já dizia, fogo mal abaixo, água no bom acima, e o canto que fica pelado, ninguém segura. Estreando aqui nossos convidados muito especiais, temos aqui o Dr. Bernardo. Opa! Tô te vendo levantando o copo, levantando a cerveja. Vocês querem que eu fale o quê, caralho? Mais uma pessoa pra botar... Sei, vou falar. Atrás de você. Pronto, morte. É isso que vocês gostam de ouvir. Humor de bordão. Humor de bordão. Você acha que o nosso ouvinte é igual do MDM? É isso que você tá querendo dizer? Acho, aqui, tudo retardado. Então eu quero fazer outra também. Os pirata. Você acha que é bordão? Alguém pra botar panos quentes junto comigo. Nerd de reverso. Eu só tô aqui pelos Smirnoff Ice de graça. Adoro. Adoro o perigo. E ele ainda não morreu, mas a gente vai fazer o possível, falecido Ultra. Boa noite. É o óbvio, verdade. Deixa eu falar com o réu. O réu. Salimena, qual é o tema de hoje que a gente decidiu? Cara, eu não sei, a gente reuniu, né? Tudo isso. Palmeado. Se não for pegar cedo da virada, eu me aperto no quase menor sentido. Corri de temas. Alguém sugeriu a mega cena da virada. Foi o Ultra. Ultra. De volta. Quem jogou o Ultra? Joguei, claro. Boa, boa. Jogou o quê? Um jogo só? Não, vale. Olha, só jogo um jogo. Tem que ligar ainda vários dinheiros. Eu sou seu amigo. Eu jogo um jogo só, porque pra ganhar tem que ser com um jogo só. Não, eu gastei... E é o mesmo desde... Eu gastei uns 30 reais. Caralho! Mas você tem um esquema desse livro faz cidade pequena. Tipo assim, junta 18 pessoas... Tu tá defendendo de ser. Meu caralho, eu quero ganhar sozinho e sumir. Lá no meu caso foi a empresa inteira, do meu setor, que teve pessoas que jogaram. Ou seja, se ganhar... A empresa simplesmente some. Esse caso é o bar do Rio. Esse caso da empresa é muito bom porque, assim, rola aquela pressão social, né? Tipo, cara, tem 30 pessoas na área, 29 jogaram. A gente não vai ganhar, mas e se ganhar? Só você vai ter que ganhar. Não foi no Rio, só foi no Cervantes da Barra. Sim, exatamente. Um filho da puta não tinha R$2. Ele não tinha R$2. Um amigo dele ofereceu, eu te empresto. Ele falou, eu não quero. Olha que babaca. Eu quero, cara. É o cabecinha dos caras. É o cabecinha do Rio. Posso? Ou não? Nunca tô vendo. E aí, ele participou desse filme. O Menão, ele falou que ele tava com pouco dinheiro e não queria gastar. Porque ele não ia ter dinheiro pra, sei lá, comprar pipoca pra filha da saída da escola. Uma merda dessa. Quanto foi pra ele? Cara, eles ganharam, só eles ganharam. Era Mega Sena, tipo, 20 milhões, 30 milhões. Cada um ganhou. Aí, acabou. Babaca no jornal sozinho na foto ali em frente ao restaurante com a cara de triste. O falou que o meu. É o cara que saiu dos Beatles, né? Que foi expulso dos Beatles. Exato. O Nego falou que esse pessoal ganhou de novo e dessa vez o cara tinha julgado, cara. Mentira, caralho. Eu tô caralho. Vocês, pô. Você quer dizer uma coisa, sabe? É muito fidedigno, isso veio da internet. É, aquele site lorota.com.br. E aonde que vocês viram que esse cara ganhou, ficou de fora do negócio? Que aonde foi? Não foi na Globo? No seu aberto. Ele é aberto, no lugar mais confiável. Não é confiável, eu trabalhei lá, não é confiável, não. Eu não digo isso. Eu não inventei muita notícia pra ganhar audiência. Isso. Renato, uma pergunta honesta. Vai ter alguma participação sua que a gente não precisa cortar? Todas. Não, eu não vou cortar nada. Não, corta nada. Tem a foto do sujeito. sujeito lá triste. A foto dele triste, cabecinha de lado, a cabecinha. Pro lado, assim, meio cabisbaixo. Sozinho! Ficou ele e o dono do restaurante, cara. Eu tô falando que ele ganhou também uma grana depois. Ganhou. Os amigos deram pra ele. Só se for na brasileirinha. Parece legítimo. Só ganhou se for na brasileirinha. Vou procurar o link e vou deixar aí pro ouvinte ver. O que você faria com 200 milhões de reais? Se você ganha na Mega Sena da Virada sozinho. Sabe, Lena? Eu nunca sei o que fazer com dinheiro, eu sou o cara mais rico do planeta. Provavelmente, cara, pra não destruir minha vida. Essa menina ia fazer uma plantação de maconha. Cara, essa menina é hippie mesmo. Olhando. Isso lembra, tem a história desse cara que o cara era tipo, não é bem lixeiro, ele era tipo Parques e Jardins lá da Inglaterra. O cara ganhou uma bolada na loteria. Já não precisava porque ele mora na Inglaterra. Tem saúde de graça. Mas era fodido na Inglaterra. Se eu fosse inglês, eu ia torcer pro doutor me levar com compensa, cara. Minha vida de inglês, olha a bichice, cara. Ai, doutor, caralho. Me leva com você. Aí eu vi o leitor da MDM falando: ah, o Salimena gosta do doutor Cu, doutor Cu. Eu falei que eu acho que, o doutor Cu na minha vida. Que tristeza ouvir o bullying que o Thales sofre porque fala que gosta do doutor Cu. Por isso que eu não falo, lá, cara. Sai maneira de você. Eu entendo, doutor Cu. Mas é que tá. Todos vocês. Não, mas é que tá. Um podcast do Thales comigo e com o Ivo. O réu. Óbvio que ele ia sofrer. O réu. E aí esse brother, o que ele fez? Ganhou uma bolada, o que ele fez? Se demitiu. Gastou tudo em putas, drogas e festas. Depois de um ano que ele queimou essa porra toda, ele foi lá, gastou tudo, pediu um emprego de volta. E aí voltou pro emprego lá do parque de lixeiro da Inglaterra. Aí, obviamente, foram entrevistar esse cara. Por que que você foi maluco e fez isso? Ele falou: cara, eu sou burro. Se eu ficasse esse dinheiro na mão, alguém ia dar um jeito de me tomar esse dinheiro. Então eu gastei, eu tive o melhor ano da minha vida, que eu não esperava ter. Você peidou? Porra, para de peidar! O cara peidou aqui. Peidou! Esse é meu. O cara tá no payoff do raciocínio. Ah, mas sabe o que é? Porque o Bernardo tinha que assumir essa culpa por causa de um peido numa fila. Caralho, o peido da fila. Misterioso peido da fila. Inteligente foi o Fábio Catena, que olhou ao redor e falou: quem peidou? Quem é o mais gordo? Saldanha. O gordo ali peidou. Não é de acerto. É um assassino muito lógico. Hei de confessar. É um assassino muito lógico. É lógico, é lógico. Não. Mas eu achei que o cara ia falar assim: que voltou lixeiro, a ser lixeiro no ano porque ele é burro. Se ele fosse inteligente, voltava em 6 meses. Cara, mas é sério, olha só. Tipo assim, várias pessoas que já ganharam na Mega Sena, já, ou no equivalente trio disso aí. Peraí, você tá vendo na internet também, que é sua fonte. Cara, o que alguém vai citar que a fonte não é a internet? O Gil Gomes falou em 93, cara. Cara, a gente tem isso aí, né, pô? Se a internet estiver errada, alguém me corrige, por favor, né, cara? Nossa experiência com o mundo é mediada, né? Mas, cara, é sério, o cara disse: eu mesmo, se eu fosse usar o dinheiro pra mim, eu ia sair dando dinheiro e festejando. Opa! Se eu ganhar dinheiro, eu ia sair dando cu. Aê! Eu sabia. Mas olha só, se você ia ter tanto dinheiro, se você desse cu, você no mínimo seria excêntrico. É verdade. Cara, olha só. É que nem o cara do Procurados, né? Se você tiver ele dinheiro, não era gay, ele queria experimentar um diferente. Quem tem dinheiro de Mega Sena come tanta mulher que sai dando como fora de opção, cara. Ah, não precisa ganhar Mega Sena. Mas é que nem jogador de futebol, cara. Sim. Pô, que triste, né, cara? Ficar tipo, o cara que quer dar o cu tem que ganhar na Mega Sena e falar: não, cara. Cara, só esperando só isso. É, cara, se você é ouvinte, o dia que eu ganhar uma bolada, eu vou dar o cu. Esse cara tá uma bunda, porra. A quantidade de piada que eu fiz com isso, vocês realmente acham que se eu quisesse dar o cu, eu teria dado? Você daria? Qual é o preço para meu nome? Opa! Dilema do malandrox. Dilema do malandrox. Qual é o seu preço para comer o seu cu? 1 milhão. Um milhão. Seu cu vale 1 milhão de reais. Ah, não é meu cu, é dignidade. Você tá vendendo o seu cu. Você pode ter uma janela. Você pode ter uma janela. Cara, o cu é um anel de couro. Eu tô falando da minha dignidade. Não. Peraí. Eu tô falando do seu cu. Não. Você tá com fone de ouvido, você pode ouvir a música se quiser. Você tá numa janela, você pode olhar pro... E aí você... O cara é Dr. Who. O cara não vai contar pra ninguém. Isso mesmo, você tá vendo o Dr. Who. Você tá uma dúvida. Pode passar uma pomadinha anestésica pra não sentir dor? Pode fazer o que você quiser. Mas o negócio é o seguinte, você vai dar o... É não. Fato. Se é dilema, tem que ser não, certo. Não, sério mesmo. Tem que ser certo. Se passar a pomadinha, ganha um beijo no cangote. Passa o pé. A boca! Vai te trazer pro mundo real de vez. uma beija mordida no cangote, eu deixo agora, isso não é um problema. Agora, peraí, a gente pode escolher quem vai comer o cu. Aí, pronto, já entrou na fantasia do Diogo. Não, fala o homem de cueca. Aí já é a fantasia do Diogo. Eu quero que de verdade, porra. Pode vai estourar meu cu que você pode ser uma versão minha comendo meu próprio cu. Cara, olha só. Caralho, porra. É muito diverso. Pior que o viado é narcisista, né, cara? Sim, é. Vai ser o Pablo! Não fala! Vamos lá, vamos botar as regras então. Cara, não era sobre loteria? Não, agora é sobre... Mas cara, cu, é vida. Baixou o menininho, vai pra cu. Olha só, se alguém chega pra você com uma grana, é uma loteria. Ô, cara, mas olha só. Cu da rua é loteria, pô. Eu te pago pra comer o seu cu, você ganhou na loteria. Depende se tava acumulado ou não. Tem um dilema desses do que o Diogo se colocou, cara, que é fácil, que é o seguinte. Você prefere chupar um... Como é que é? Chupar um playboy? Ou dar o cu pro mendigo limpo? Não, chupar o mendigo sujo ou dar o cu pro playboy limpinho? Ah, dá o cu pro playboy limpinho, mole. Aí tá, olha só. Não sei, cara. Ah, bicho, olha só. Minha vida gira em torno dessa questão, cara. Não consigo chegar uma resposta. Cara, você tá de costas. Isso, mas o cu dói, cara. Mas é isso. É só boca. Cara, é isso que eu falo, olha só. Mas você tem paladar, cara. Se você tá vacilando, meu filho. Você não aguenta uma rola suja do mendigo na sua boca. Que isso? Olha só o que eu tô falando. Sai, você dá o cu pro meu filho. Velho, isso caso você não aguenta uma rola. Atenção, cara. É o caso do meu poste. Você dá o poste. É o que eu falei, cara. Olha só. Se o cara tá comendo seu cu, você pode ir pra janela, você pode olhar. Mas, aí que eu tô falando. Tem que ter um beijinho no cangote tá, pra você. Caralho, mas que tem. Que papo errado. Que tem, cara. Mas que tem. Mas olha só, cara. O contrário disso. Tá. Você tem que ser... Podcast é só isso, cara. Você tem que ser o agente modificador. Você vai ter que pegar na piroca, lamber a piroca, olhar a piroca. Não, não. É o que eu tu vai levar a dona na cara. Tu vai levar a dona na cara. Cara, é o seguinte. Vai fazer a nossa cara, bicho. Ai, gente, para. Diogo, muito bom, Diogo. Aqui, ó, vindo na sua direção. Ó. Mas, olha. O cara comeu abacaxi, o que ele fez? Peraí, não, é um peru foda. Só um disclaimer aqui. Ó. É sujo ainda por cima, porque é do mendigo. Eu não esperaria mais o Nerd Reverso. Eu não esperaria mais o Nerd Reverso. Ele viu que o computador tava quase caindo. Ele arrumou, ajeitou, trouxe o computador pra perto. Porque é óbvio que o Ultra já tá bêbado, tá quase levando o computador. Pra fechar, pra gente começar a roda então, dos preços. Que cada um falou o preço sem justificar, só falou o preço. Um milhão. Mas antes. Olha só. Um milhão não dá nem a pincelada. Um milhão você vai. Eu cobro. Nem eu cobro mole. Eu cobro pelo meu cu quanto eu quiser. Exato. Você sabe o valor do dinheiro, cara. Exato. Não é um milhão. Não, mas é que tá. Não é um cu que eu quero. É um cu virgem de pai. Eu sou pai de família. Não é um cu virgem de pai. De pai. Que delícia, cara. É um pai de família. Ah, que delícia, cara. É muito mais complicado. Vai comer o cu de um garotão. O de garotão tem aí, é pai de família. Você entende do mercado, preço muito. Pergunta pra uma plantação por bairro, que ele sabe. Caralho. Vamos passar então pro Malandrox, que é garotão. Eu não quero falar o meu preço. Garotão de praia. Deixa o mistério. Deixa o baratinho, então. Cara, acho que com 5 mil eu já dou base, né? Ele vai falar assim, 5 mil, eu passo um louco no teu rabo. A mulher que está ouvindo, seu marido já pode ter dado cu por 5 mil, seu sério. Ou menos. Ah, não. Ou de graça. 5 mil não, cara. Ah, você que estava com 1 milhão, você está pensando? 5 mil não, cara. Não, não dá, cara. Eu trabalho por isso, cara. Não. É. Fudeu. Você tirou as pirocas, cara, aí, porra. Eu sou usando pagando salário de 3.500. O estagiário rebola no seu colo por menos que isso, porra. Até o momento, mas assim, os Thales cobrariam 1 milhão. Perde 5 mil. A cotação, vai. Ultra cobraria 1 milhão. Uma Malandrox cobraria 5 mil. Saldanha. Cara, eu já fiz conta dessas coisas. Ele já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já botou. Já bot que salvei ele. Ficou mas você é gordo e feio, cara. A minha bolinha de orçamento. Ninguém sério, quer sério, comer gordo. Sério, 17. Mas ele não é só gordo, ele é feio também. Eu sei da pergunta que ele levantou. Você acha que ninguém quer comer gordo? Mas ele é gordo e feio. E é atrapalhado, né? Pode ser gordo, é atrapalhado. Ele tá com a camisa do malandro, que malha todo. Pode ser gordo, o bicho é esse cara todo. Ó, 17,350. Quanto? 17,350. Cara, esse cara deu cu. Você deu pra mim, cara, não, é seu, rolou uma pichincha. Se eu tivesse dado cu, eu tava em Roma agora. O Saldanha foi pra Roma uns 3 meses atrás. Se eu tivesse dado cu, não tinha voltado. Que dinheiro. Olha só. E é um mau italiano que se tem aqui. Esse cara, 17 milhões. 350 mil! Conversinha! Conversinha! Fui na puta! O seguinte: o apartamento em Roma, no centro, 1.350.000 euros. Cara, é. Isso não, é 17 um mil. Homem. 350. Não, não, peraí, peraí. É o homem, é o homem que ficou valendo aqui. É o que ficou valendo aqui. Não é que baseia o preço pra dar o cu em apartamento em Roma, cara. Ele já deu. Já deu, já deu, já deu. É travesti. Já tá dando. É travesti, cara. Amor. Rafael Salimeira, qual o preço do seu brioco? É 15 milhões. É, 15 agora, milhões. Agora é real. Amor, desculpa, tá com nós dois. Isso é uma coisa verdadeira. Quando você é casado, você pensa também que você tem que ajudar. Sim. Malandrox tá aí, garoto piranha. Ele pode cobrar 5 mil. Ele não tem compromisso em casa. Mas não, você pode dar bem que mesmo. O cara vira e fala: o homem provém. Tem o cu e aqui tá o dinheiro pros dois. Breaking Bad, versão brasileira. Não. Cara, vamos ser sinceros. Versão brasileira? Não, versão brasileira. Versão brasileira. Breaking Bad, o cara viraria puta. Cara, pô, eu só quero me afastar um pouco do Malandrox, senão eu vou falar 15 mil, sacou? Não. Esquece o valor. Pode dizer que vale mais do que você. Nem vale, vou te falar que nem vale. Ih, ó, essa vem a cotação também. Mas vocês vão ter que pensar o seguinte: foi em tamanho, se foi em centimetragem, o tamanho da bunda do Malandrox vale mais do que você mesmo. Acho que vale a pena. Mas eu vou te falar uma coisa: aquela bunda não é maior que o mamilo do Saldanha. Tava demorando, tava demorando. Vamos tirar o elefante branco da sala. Tá todo mundo incomodado com o mamilo do Saldanha. Porque vamos conversar sobre isso. Não! Ouvinte, vai ter uma foto aí. Você julgue quanto você pagaria pra dar uma lambida no mamilo do Saldanha. Nossa senhora. Não, você não é professor, cara. Não, você não é professor. Cara, tem aluno que vai ver isso, né, cara? Eu tenho aluno que vai ver isso. O mamilo do Saldanha é maior que a vida. Seu mamilo de elefante branco, é o apelido do seu cara. Olha só, no carnaval pode. Então deixa, cara. Pô, no mundo a gente tem um homem de cueca na sala, eu assunto um mamilo. Né? Olha só. Foi o final de semana do Topless-aço lá no Paris. Foi! Foram duas mulheres. 2.500 homens. 500 fotógrafos. Caralho. Eu tô falando, o negócio é feio, cara. Eu acho que era meio que era isso, aí, tirou até a graça, lá, acabou. Morreu. Ó, então vou voltar pra loteria, hein? E morreu. Vai pra aí, não, vai. Não, tá faltando gente aí. Diogo, vamos lá. Diogo, vale o preço do seu cu. Preço meu cu. Pela última cotação, não precisa ser atual, não, cara. Atual. Pode. Pagou o táxi de volta pra casa. Pode levar. Pode levar, meu amigo. Acabou. Daniel. Acabou, meu, é isso. Ó, eu acho que eu... E precisa de um dinheiro pra fazer alguma coisa de útil, né, cara? Então, pra dar minha bunda... Pelo menos um PlayStation, né, cara? Não, PlayStation já tem. Eu quero... Porra, um apartamento. Você quer uma noite, né, cara? Você quer beijar. Você quer uma novela. PS4 é bem caro, cara. Não, olha só. Obviamente, eu quero PS4 do Brasil. Com nota fiscal brasileira. Fazer a nota gostoso. Tem que ter carinho, tem que fazer. Beijar na sua boca, tem que te amar. Tem que te amar. A gente tá falando da segunda vez. Não, muita intimidade. Aí você tá falando de valores não monetários. Tipo, não, mas o cara não. Olha o preço. O cara não sabe quem é o cara. Aí assim, vai ser sujão, sem carinho, sem tomar banho. Quanto vai ter que te pagar? É o The Rock. Olha só, o Buda não escolhe nada. Ele não vai te agradar. Ele não vai te agradar em nada. Buda não escolhe. É o preço. Meio milhão pra poder. Meio milhão leva no seu cu, meio milhão se não comprou um apartamento, caralho. Você vai voltar minha caixa de papel pra você agora. Minha bunda é durinha e sem pelo, velho. Você é empresário, a bunda é durinha, sem pelo. Minha nota do Lulu tá autônoma, cara, não vem não. Tá aí do lado do mimimi, é o cara que tá vestido de palhaço. Cara, só uma coisa, rapidinho. Corta esse pedaço do outro. Vai cortar. Vai sim. Vamos pegar pelo menos 7 fotos de uns aleatórios que usaram aquela lança. Muito errado. Eu quero escolher a minha. Pensa, o aleatório, vamos tirar foto do nosso cara. Aí é o Diogo. Isso é uma maneira. Se tivesse foto de cu aleatório, você pode dizer que o Diogo seria o dele. Ele ia tirar a foto e botar no meio da galera. Já tava ali no meio. Pode falar também que você vai ter um táxi pra casa. Se fosse o meu. Aqui, vamos voltar pra loteria. Pede Reverso. Ah, voltou. Eu falei. Reverso. Só pra não ficar igual ao outro. A burocracia pra chegar até o cu do Nerd Reverso deve ser terrível, cara. Tem que assinar várias vidas, exato. Cadê o formulário azul? Só pra não ficar no preço simbólico, mas não ficar igual ao do Ultra, o meu vai ser 1 milhão de libras. Não, tá? Para. Ai, mercado internacional. Aí você jogou igual eu, você foi pro Dr. Who de novo. Dr. Who de novo, sim. 1 milhão de libras. Tem que ser. Se não for inglês, tem que converter. Mas vocês dois, vocês dariam pro Dr. Who? Não, pra poder passear. Peraí, daria. Isso aí daria a volta. E daria um bom pagarinho pra dar. Isso é a volta. Boa questão. Pra quem que você daria? Peraí, qual o Doc? Qual o Doc? Não, peraí. Eu ainda quero saber quanto é que vale a bunda do Bernardo e a do Sabirena pra todo mundo. Ah, é? Peraí, pulamos. Vamos voltar esse assunto então. Não. Quanto cada um aqui pagaria pela bunda de vocês? Ah, não, mas aí, pô. Você quer saber isso? Não, peraí, assim. Você falou que a tua bunda era melhor que a dele. Pra gente saber se o mercado tá regulado. Paga 5 mil pra comer meu cu. Não. Vamos fazer assim. Peraí. Foda-se o cu de cada um. É aquele esquema do que filha da puta quer fazer hashtag do. Vai embora daqui! Vai embora da América! Olha só, como é que chama aquele filme que você traz cerveja, vagabundo? Qual que você chegou que eu chorei? Você conversa com a pessoa, particular. É, as vantagens de ser visível. Isso. O vantagem de ser invisível, o cara fala. Se você aceita o amor que você acredita merecer. Nossa. Não quer dizer que o preço que o nego vai botar no meu cu, eu vou aceitar. É a Agatha Christie agora? O que aconteceu? Não entendi o que é a Agatha Christie. Não, é porque é mesmo que a gente quer dizer Jane Austen. Não é. Sim, é. Você quer mesmo que a gente pede. Peraí, vamos lá. Fala assim, quanto você pagaria? Quanto perde? Lá vem. MDM na boca. Não, vira, vira, porra. Quer se virar o quê, filha da puta? Tá no seu corpo. Agora, olha só, o Samilene é mais calminho. É mais fácil domar essa fera aí. Essa fera aí, meu. É muito nervosinho, na primeira. Puta que pariu, meu. Mas é que tá, eu gosto do desafio. Sacou? Eu gosto de. Jogo. Eu acho que eu pago mais, que é só segurar, que já vai ser um serviço. Exato. Vai pulando, tenta fugir, se segurar o cabelo assim, chamando o cangote e fala: tô com AIDS. Ai, viado. Eu podia estar em casa comendo rabanada, eu terminei. Só você não falou que você não, vai. Eu pagaria pra não comer nem dos dois, essas porra aí. Não. Mas não vai não. Não. Por favor. Vocês dois ficaram na disputa aí de cu. Não, mas o que é isso? Que o Saldanha não vende o cu, mas vende o mamilo, 100 reais a lambida. Quem cara, que fala isso? A espanhola do Saldanha vai por muita buceta. Até mesmo que tem mais pelo que muita buceta. Olha o que a gente tá fazendo na fotosfera brasileira. Ato 2º. Adágio. Ultra, o senhor que lançou o assunto, o que você faria com o dinheiro da loteria? Finalmente entramos no tema do podcast. Entramos no tema. Cara, então, se eu ganhar 200 milhões de reais sozinho, a primeira coisa que eu ia fazer era sumir. não tem amigos novos. Amigos novos. Justo, cara, isso aí é justo. Eu acho que pode acabar. Todo homem tem direito a pedir amigos novos. Eu acho que, inclusive, eu gastaria um bom dinheiro fazendo uma plástica pra mudar de rosto, virar outra pessoa. Maneiro. Rogério. Eu sumiria, cara. Foda-se. E depois nada, acabou? Aí eu viveria uma vida de luxo e maravilha. Mas, cara, você teria uma plantação de maconha só sua? Não precisa de uma plantação. Um ser humano sozinho não precisa de uma plantação. Quatro vasos. Um pezinho. Quatro vasos. Você vai fazendo de acordo com as estações. Vai. Acabou um vaso, tá crescendo o outro. Você vai mantendo aquele crescimento constante. Malditos hippies, não sabem movimentar a economia. Tá aí, ultra, ministro de merda. Economia pra puta que pariu, cara. Vou na sua trilha, eu faria uma comunidade alternativa em Juiz de Fora como jamais se viu. Em Juiz de Fora pra quê, cara? Pra você continuar porque assim, onde eu moro, porque eu não quero sair dali, pô. Mas aí, Juiz de Fora é barato. É muito caipira, é tão profissional, tá ganhando 200 milhões de reais e vou mudar. O quê? Juiz de Fora. Cara, eu vou arrumar um sítio ali que ninguém vai poder entrar. Mas é o reino de Juiz de Fora. Condado de Juiz de Fora. Cara, tu ia ser assassinado, cara. Pô, por que, velho? Porque as pessoas te conhecem. Juiz de Fora tem dinheiro pra matar a gente, não, cara. Cara, o garoto de rica. Você é conhecido, filha da puta. Não, um mês. Não, cara, pra tu fazer isso, tem que matar o Salimento. Vai pra Goiás. Então, beleza. Não precisa ir pra longe, vai pra Goiás. Beleza, eu acho que você pensou nisso mais que eu. Beleza, vou pra Goiás. E vou fazer o mesmo que aconteceu em Juiz de Fora. Eu ia arrumar uma comunidade alternativa pro Lázaro. Pegar um sítio. Chapada dos Guimarães, né? Tá cheio de hippies, né? Um sítio onde moraria um ricão. Chamou uns três amigos. Você sabe que isso já existe, eu não precisava gastar dinheiro com isso. Eu sei, mas eu tento convencer minha mulher. Deixa eu terminar, porque tá muito ruim. Tem que ter uma salvação. Continua. Mas aí que tá. Eu tenho. Mas o meu ia ser o seguinte, eu ia fazer pegar um sítio. Eu vou juntar o salário que a gente faz mês que vem, pô. Eu ia pegar um sítio onde eu ia chamar os amigos e tal. Só que eu ia ser rei e ia ser só lei absurda. Nossa, cara. Eu ia ficar na humilhação. Caralho! Você aí que tem pesadelo geralmente. Você não sabe o que é sofrimento. Você não tá no seu lugar. Você me conhece, sabe que isso é verdade. Eu ia fazer casa. Tipo, hoje é dia que todo mundo. Pra agradar o Thales. Camisa do Vasco. Todo mundo camisa do Vasco. Ô, minha que alegria, hein? Nossa senhora. Vamos venerar o Pedrinho agora. O melhor meio campista do mundo. Peraí. Eu quero frisar que a gente foi comprar bebida pra esse podcast antes. Ah, fundamental. No supermercado tinha uma pirâmide de promoções, tava encalhado. O Panetone do Vasco era o único que tinha pra vender. Panetone do Vasco não vendeu esse ano. Mas por que dia hoje que a gente tá gravando? Véspera de Natal. Segunda. É isso aí. Estamos gravando na segunda. Já dá 24, animal. Véspera de véspera. Ei, errou, né? Eu peço desculpas por não ser um católico de confiança. Por não saber usar o calendário. Controla o calendário sem utilizar as mãos. Você, jogo. Bem, já que pulou, então eu vou falar. Ok. Não vou falar nada. Volta o cabelo favorito da galera. Não, pô, o que você faria com o dinheiro da Mega Sena? Cara, eu vou te falar aqui. Além de exigir chamado doutor. Doutor Bernardo, lógico. Eu tenho vergonha de contar isso porque eu ganhei uma bolada boa da Globo.com quando eu saí. E eu gastei tudo na zoeira. E eu imagino então. Na zoeira? O taxista da zoeira? Não, taxista não. Ganhou 11 mil reais. A zoeira é tipo o taxista da zoeira. Zoeira pra mim é outra coisa. Bolada. A gente tá falando de 200 milhões. Não, calma, milhões. 11 mil eu passo um ano, tá? Milhões. 11 mil. Bom, mentira. Mas é que tá. Eu ganhei um dinheiro bom quando eu saí da empresa. E aí eu imagino assim que a minha vida viveria de puta, charuto, vodka, uma de uísque e cocaína. Puta cocaína. Ah, ia pegar uma puta alta em 2010, sabia? Passar cocaína no corpo dela inteiro. Ei, puta alta, lembrou, não, cara. Não, achar puta alta a chance de ter magia. Tem um amigo nosso que é o Cabecinha, que ele só pega mulher acima de 1,80m. E a chance de ter um traveco é enorme. Você quer uma puta alta quanto? Não. Ah, pra ele não é muito. Eu quero uma puta. É. 60. Malandrox parou de se alimentar. Por 1,70m já é alta pra mim. Mas assim, é só pra eu passar cocaína no corpo. Olha só, deixa eu falar uma coisa do Bernie aqui. No momento que ele visse uma carreira de cocaína na frente dele, ele chorava. Nossa! Eu vou falar que chorar. É isso que o povo gosta. É isso. Olha meio essa feira aí, contando tudo. É, ó. Oh, tá muito especial. Que mais? Eu falei, eu fiquei chocado, eu morri, não tinha todo mundo aí, minha vontade. Vai ter volta ou a gente era pra falar tudo que faria com o dinheiro? Não, vai ter volta. Obviamente, o que eu faria não era só fazer alguma coisa. Não, não tem 20 minutos. Não tem mais falar. É porque o Salimbra quer falar 80 ah, vezes. Ah, tá bom, que é isso, não, vamos levantar o Salimbra pra ele falar. Vamos levantar uma confusão, então. Caralho. Opa! Eu abriria uma história de quadrinhos. Maneiro! Nossa, maneiro! Maneiro! Eu publicaria com você, cara. Pois é, olha aí. Pois é. Eu teria uma banca de jornal, com certeza. Isso, banca de jornal. Banca de jornal, teria com certeza. Eu ia fazer um boteco pra mim também. Então. É, cara, porra. Aí, todo mundo tem seus desejos, né? Mas esse é meu pequeno desejo, assim, tipo. Tá bom, continua. É, assim, que eu pudesse perder dinheiro. Caralho, eu ia ser o senhor Catarse. Tem um outro. Se as pessoas fazerem xixi no Catarse, elas iam mandar um projeto pra mim. Se eu gostasse, toma aí, 30 mil, faz aí. Tem uma cena que eu sempre comento, que é uma cena ótima do Cidadão Kane, que o cara vira e fala assim, o contador dele, né? Senhor, você no último ano, você perdeu $1 milhão! E naquela época era um gasto absurdo, né? $1 milhão no negativo, não sei o quê. Aí ele, sim, eu perdi $1 milhão no último ano, vou perder $1 milhão esse ano, vou perder $1 milhão no próximo ano. Se continuar nesse ritmo, vou ter que declarar a falência em 65 anos. É isso, é tipo, é ter dinheiro pra você poder ter uma atividade sem se preocupar nela dar lucro. É isso. Essa tranquilidade financeira de você poder falar assim, foda-se, vou perder dinheiro, tá aí, foda-se. Tá aí. Essa tranquilidade financeira é muito... Vou botar um puteiro. Aí é lucro, mas aí... Aí é lucro. Não tem poder pra dar lucro, cara. Mas você vai ter uma puta feia. Exato. Mas puteiro de puta feia. Cara, puteiro de puta feia, eu morei com uma cara. É isso que dá dinheiro. É isso que dá dinheiro. Puteiro de puta feia. Caralho, pô. Os alemão pegam as chutas. Imagina se eu tiver maneira. Se me pagar, eu não como com as mulheres. Parece um caranguejo. Os alemão pagando. Eu vou te falar. Pagando em euro. Pagando em euro. Já que tá gravando. Pera aí. Vai dar a volta, cara. Ô, Saldanha, já que tá gravando, a gente tá bêbado, eu vou contar uma história pra você. Teve um amigo meu que foi casar. E aí foi ter a despedida de solteiro dele e tal, não sei o quê. Isso não tem ninguém aqui do MDM na história. É a história da galera do trabalho. E aí, tá umas... E aí a gente falou assim, cara, vai pagar um dinheiro pro noivo pra comer a putaria que quiser. E aí, o quê? Aí já pegou o primeiro que tá do lado dele. Era uma puta muito suave, muito suave. Assim. Teve um pra mim e falou assim, não vou pagar essa porra não. Eu não vou pagar essa porra não. Falei, não, vai pagar assim e tal. Só que eu tava achando estranho de querer comer aquela puta, estranho. E aí todo mundo ficou assim, porra e tal, pagamos e tal, ele comeu. Aí eu tenho um pai, né? Então eu. Que bom! Eu tenho um pai! Olha. Porra, eu também, cara! Acho que 100% você conhece. Não, pecado. Alguns eu conheço. E o meu pai, eu pedi ajuda pra ele com essa questão do despedido solteiro desse cara. E aí eu fui contar a história pra ele, eu falei, então. O tá até ouvindo. Consegue. Então. Vale isso, conta, porra. Aí eu também foda. Morreu. Eu vou dar a porra nele. Cara, deu tela azul na história. Aí eu falei pro pai, pai, eu não entendi. Filha da puta que chupou a puta feia. Aí ele falou assim: não, meu filho, ele é muito inteligente. Eu falei, por que, pai? Ele falou assim: porque ele quis comer a zoada pra noiva dele ele comer e falar assim: tá aí, tá bem melhor que a última que eu comi e comeu aí da vida. Eu falei: é um argumento. Não é o melhor dos argumentos, mas é um argumento. Acabou a história. Não acabou. Não tem mais? Cara, não, o ápice da história já aconteceu. Cara. Vou falar o que eu falei dos 200 milhões? Por favor, Diogo. Minha resposta seria chata. Eu ia investir. Eu ia gastar em fazenda. Eu ia fazer um Neverland de novo. Diogo, você ia contratar o Backstreet Boys fazer um show particular com você? Matou. Ah, sabia. Era o que faltava, cara. Sabia. Esse é o final do... É o fim. O que eu faria? Na real... É óbvio, né? O que o Saldanha e o Salimbra fariam. Compraria novos amigos. Isso é com certeza. Não, isso, cara, mas assim, é tipo assim. Com certeza. Fala não cabecinha, eu vendi o cabecinha por R$1. Cara. Nego fala não os amigos e a família que a gente escolhe jamais, quem cara. Era? Jamais. Se pudesse escolher, nunca seria esses caras. Sem contar que rico não precisa de amigo, cara. Eu acho que eu escolhi. Meus amigos, andariam teriam cavalos na hípica. E aí, quando o cavalo tivesse manco. Sabe explica essa bosta. Como eu gostaria de botar, ia botar o nome dos amigos, dos ex-amigos. Sabe o que é um tiro nessa porra desse cabecinha? Dá um tiro na cabeça desse filho da puta. Aí tá lá. Dá um tiro no Samilena. O Samilena tá correndo pra caralho, hein? Bota pra sacrificar o filho da puta. Bota pra cruzar. Essas patas pequenas que o Samilena tem. Pior que tem mesmo. Essa porra não serve nem como reprodutor. Me mata. Atenção, o Samilena tem pata pequena. Pior que tem mesmo, filho da puta. E qual é o cavalo que tem a pata gordinha que você tinha falado aí? Ih! Eu sabia. Pata de salsicha. Olha, isso é complicado. Até pra ficar super editar o programa. Salsicha de Viena. Salsicha de Viena. Daniel. 200 milhões, acho que financiar uma ONU, um grupo de pesquisa, sei lá. Nossa, cara. Que isso? Mudou uma coisa! Foi chato. Porque o cara, eles iam desenvolver, tipo, uma doença pra exterminar a humanidade. Fim. Maneiro. Pra acabar a vida. Maneiro. Não, a humanidade. A vida não. A vida foda-se, a vida. A vida é muito complicada. A vida continua. Só, gente. Pesquisa pra acabar com a humanidade. 200 milhões você não compra o Messi. Sim? Tipo, não compra o Messi, é verdade. Tipo, Saldanha, compra o Messi, vai jogando no seu time de bairro. Saldanha. Ele tá achando que com 200 milhões de euros você não compra o Messi. A gente tá falando de reais. Reais. Quanto é que custa uma amostra de ebola? Não é 200 milhões de reais, é de não, não. Agora você, velho. Eu ia usar a ideia de sumir, eu sumiria também. Eu iria pro lugar onde ninguém me conhece. Eu ia ficar, tipo assim, aquela coisa de você vive num lugar que... Num lugar tem... onde ninguém me conhece, na internet. que não tem vizinho próximo, então assim, o vizinho mais próximo tá a quilômetros de distância, tipo, de fora. De fora é legal pra gente, assim. E ia ficar fazendo essas coisas, tipo assim, gastando dinheiro com coisa... Trivial ao extremo, mas o trivial de nerd, bro. Eu não ia comprar um vinho caro. Eu ia comprar, tipo, aquela assim, primeira edição de um gibi qualquer, sabe? Você ia assinar na Netflix? Tudo errado! Eu ia ser tudo errado! Pagar de coisa! Pagar de. Aqui! Era isso que eu tô vendo, pra largar essa bosta de nerd! Não. Pagar de coisa, você não ia pagar! Eu ia pagar, falou que ia pagar o cu pra pagarem o meu registro na internet pra esquecerem que eu sou nerd! Não, cara, eu quero. Eu não renego as origens, não! Cara, eu só ia ficar no fim. Eu não renego as origens, não! Peraí, um parênteses aqui, cara. Quem que tem vergonha de ter falado que era nerd na internet algum dia? Eu? O cara chama nerd. De jeito nenhum. O único cara é nerd. Eu nunca fui nerd na minha vida, então esse aí é assunto. Cara, você já foi nerd sim. Nunca fui autoproclamado. Cara, olha, em 2003, algo sem autoproclamado, ninguém foi. Eu escrevi um manifesto de nerd. Olha. Escrevi um manifesto. Esse é autoridade, hein? Esse é autoridade. Manifesto nerd na música de Fisforana. Nossa. Posso começar de novo então? 200 milhões que eu pagava o Zack Snyder pra dirigir a cinebiografia do Saldanha. Com o Ben Affleck sendo protagonista. Boa. Ben Affleck sendo o mamilo do Saldanha. Um, dois. Matt Damon, lógico. Matt Damon. Meu amigo esquerdo ficou meio mongol agora. E se o Matt Damon não aceitasse, chamaria o Mark Wahlberg, que é o genérico do Matt Damon. Quanto você quer? Meu cu custa 15 pau. Lambeu uma vida saudade é 30, cara. R$30? Eu vou te falar. Eu tenho 40 reais. Claro que você não tem 40 reais. Peraí. Tá saindo nota, o que tem que fazer? Como é que é? Eu dou 10 reais. Quanto que o mamilo ganha nessa história? Olha só. É 40, 50. 90 reais pra lamber um mamilo. Escuta esse. Aí você divide entre vocês aí. Quem tá desempregado é o seu, Cretinho. Ó, você, ô, tipo, Bento, mas você vai lamber esse mamilo de outro. Lambe essa porra. O que o Diogo falou? Fala de voz alta. Aí eu falei assim pra ele, na época da música até aí, mas agora eu tô com emprego, velho. Eu tô com dinheiro, tá? O Diogo eu conheço quando ele disse, por Diogo eu não Diogo das Vacas Magras. Diogo, um ano atrás eu pagava falando desse mamilo aí. Diogo, Diogo. R$10, do agora. Pô, mas vai levar 5 minutos falando desse mamilo. Até pegar o diâmetro inteiro. R$10. O tema do podcast é meu mamilo. Continua, né? É na casa do Saltanho, o cara é muito. A casa não, não é minha casa, é a casa do mamilo. Eu sou os hóspedes aqui. Você é mais um convidado. Eu sou o mamilo de pau. Que lindo. Então, faz a pergunta, você sente tesão no mamilo? Seu mamilo. Não tem cara. Faz o cara direito, Saldanha. Não, não, a pergunta certa é, Saldanha, você já passou uma gilete pra tirar todo o pelo e olhar só pro seu mamilo dançar com uma teta? Agora você tem ideia. Então, falou a pessoa que tem a clássica frase, né? De que todo homem se pudesse. Chuparia pra um pau. Mas isso aí a gente discutiu em BH. Isso é uma grafia. Tá vendo? Vocês são doentes. Eu não chuparia meu próprio pau. É que eu falei, o problema é chupar o próprio pau. Opa, peraí. Essa eu. A gente tava discutindo BH. Se tu chupar meu próprio pau, ó, é porque eu tô viado. Não, vai pro dilema, cara. Não, não, não, não. Chupar o próprio pau. Se você voltar a se comer, é gay ou é masturbação? Olha só, então, não, o homem muito. O homem que bate com ele tá é gay. Vai ficar nerd mesmo. Por quê? Porque ele tava dizendo que o homem tá tendo prazer pegando um peru. Olha, é exatamente o que eu faço. Você toca no peru toda vez que você faz. O argumento é um argumento contra o Feliciano, você tá errado. Você tá errado. Ah, o Feliciano tá certo. Tá errado. Tá dizendo que o Feliciano tá certo. Não, então não, peraí. Ele tá mais errado ainda. Não, então não. Mas ele tá errado. Se ninguém certo, não tá errado. Nossos ouvintes gostam de dilemas. Vamos lançar o dilema aqui agora. Esse dilema clássico, ele tá debatendo até hoje no ônibus. Você prefere perder o seu pau ou o seu pai? Meu pai. Ainda. Meu pai. Mas o pai tem pai? Eu sei. Mas ainda não. Mas o Marujão tem pai, cara. Meu pai. Meu pai, eu ainda empurro assim. Tchau, pai. Meu pai também viveu bem. É isso, já viveu pra caralho. Fala, meu pai, eu morro recém-nascido. Depreende que você vai perder o pai. O pau tem que ter ainda. Eu ainda, assim, eu ainda falei assim, pai. Você vai morrer agora porque entre você e meu pai. Fala assim, não, tem que morrer mesmo. Olha só, então eu vou falar assim, eu sou o único aqui que é pai. E morreu. Seu filho. Seu filho. Nossa. Cícero. Pequeno Cícero, fala assim. Fala do seu pai. Pai. O pau do seu pai. É você ou o Piu Piu? O seu filho. Piu Piu fica. Filho te ama. Faça bom proveito do seu Piu Piu. Esse é um forte. Esse é um forte. Seu pai, cara. Faça bom proveito do seu Piu Piu. Peraí, peraí. Seu filho ou seu pau? Pode arrancar meu pau fora. Mas ele citou, no outro foi mais rápido. Não tem certeza. Será que meu pai daria a vida pelo meu pau? Vou perguntar isso pra ele. Eu daria minha vida pelo meu pau. Será que o meu pau. Meu pau. Mas daria a questão, meu pau pelo meu filho. A questão de chupar o próprio daria pau. Daria meu cu pelo meu filho, pô. Será que o meu pai daria? O preso tá, ele não é um milhão, é o filho dele. Pô, mas aí eu respeito ele, tá? Mas aqui, ó. Voltando. Não, pra não, pra antes de voltar. O cara que comprar o gibi original, quem compraria. Teria minha banca de jornal com primeiras edições. Teria assim. Pai do seu melhor amigo ou o seu pau? Sendo que o seu melhor amigo saberia que você matou o pai dele pelo seu pau. Meu melhor amigo, a mãe, a namorada, a avó dele, foda-se todo mundo. Ah, o meu pai, né? Vamos parar tudo porque o soldado tá pedindo pra o copo ficar em cima do móvel. Peraí, gordinho. Eu tenho uma pergunta agora. Você preferiria sacrificar todas as mulheres do mundo ou o seu pau? É um dilema complexo, essa é boa. Calma aí, essa é boa. A internet. Revista, que é isso? O registro da internet continua. E já disse, mulher boa, a tormenta do sexo força continua. O X vídeos continua. Eu esqueço as mulheres do mundo. Gente, sério, qual? Eu duvido que eu vi. Todas as mulheres, eu posso achar que você pode conhecer. Amor, desculpa, mais uma vez. Matou a namorada. Travesti, né, velho? Tranquilão. Não foi o Diogo, hein? Você é um bicho que não reconhece as vozes. Descobrimos o Lucas do Mimimi. Tá valendo. Aquele é boy lá. Assim, é, eu morre todas as mulheres e todos os homens. Peraí, mulher operada, então, pra você tá valendo. Então. Mas pra mulher operada, pra você. É, outra não, casa. Homem operado homem fazendo a mulher. É o caso do se trabalha. Aliás, também, na dúvida, não trapaça. Amigo, dá uma coxinha de mão dada. Velho, olha só. A mulher, entre aspas, que o Romário pegou. Todo mundo comia e tirava onda no dia seguinte. Comia essa mulher. Ninguém nessa mesa que não é uma mesa, mas comeu a mulher daquele naipe. Agora, no Ronaldo. O que é o mestre de pirula? Eu não comi essa troca do jogo. Ato terceiro. Adoro. E o tema 200 milhões de Mega Sena. Não, peraí, antes de fechar, eu tenho uma pergunta que eu realmente queria que esse cara fosse. Antes de fechar, não fechou essa não. O tema é papo de bar. O tema é. Sério, eu queria saber por que vocês fazem podcast e por que você acha que isso vai render alguma coisa? Não vai render nada. Não entende nada. Olha só, o mundo precisa da sua opinião, Sadaré. Eu faço único exclusivamente pra conversar com alguns amigos meus. Exato. O Ivo, ele mora no Mato Grosso. Eu conheci o Ivo pelo melhor do mundo. Então, assim, tirando as duas vezes que ele veio ao Rio, uma das vezes ele ficou na minha casa. Esse cara não atende telefone, não tem jeito de falar com ele. Juntar. Sabe papo de. Isso que a gente tá fazendo, ficar batendo papo com merda? Juntar cinco caras. Isso é muito ruim, cara. Eu não conto além do pensão pessoal dele. Além do podcast, a gente tem uma. Meia hora, 40 minutos antes, e às vezes, se não terminar muito tarde, mais uma meia hora, 40 minutos depois, que é a parte legal, é a parte que a gente mantém o contato como amigos. Ó, e vai falando merda. Achei o Ivo mais estrelinho que o Malandrox. Até os participantes do podcast se vangloriam de estar lá com o cara falando pelo Skype. Eu vou te falar uma coisa, quando começou o podcast do Melhor do Mundo, o Thay JP, você não é minha mãe, vai me mandar em mim? Tá bom, eu falo mais. Ela tava chegando o verde só. É, o seu Thay. Não, eu tô dando razão pra ele. É, ao contrário. Chegou a minha hora. Difícil. Fala, Androx. Então eu vou falar. Vale. Por que eu participo? Utilidade vale. O mundo precisa saber o que eu falo. Justo. Ai, Jesus. Não tá muito afim de saber o que eu falo. Eu cantei essa pedra quando eu conheci o Saldanha, quando ele é meu aluno de guitarra. Esse homem é uma merda, o Diogo dava aula de guitarra, eu fui aluno do Diogo. Aprendeu. E foi assim que eu entrei em contato. Não sei dois acordes. Isso mostra como eu sou um professor bom e eu professor. Um aluno bom. Isso. Cara, sério, o Diogo ganhava dinheiro mais fácil. Era fácil. Eu pagava pra ir lá bater papo. Eu tirei 500 Iggy Pop umas 30 vezes em 8 meses. Eu não aprendi. E você não aprendeu. Maravilha, hein? É isso, gente. Então, a gente acabou, cadê o Salimena pra encerrar? Mija logo aí! Acho que é pra encerrar, agora a gente continua no bar offline. A gente nunca tem encerramento, cara. A gente continua no bar offline. A gente já falou isso, já tá encerrado. A gente acha o melhor momento de a gente rir. Vamos rir? 3, 2, 1. Mas não é pra mim, não. Principalmente Albanha, não. Chamei de gordo atrapalhado. tentem falar alto na direção do computador. Eu te chamei de gordo atrapalhado, é diferente. Porque tu é gordo atrapalhado. Só eu que sou. Não, eu também sou. Eu sou gordo. Vai ter que apresentar um. Eu também sou.